de pegar o Murilo ele tá na pista, mano. Ela joga no set, joga na noite. Mano, fala alguma coisa que impede. Se tu quer levar meu coração, porque você não pede. Se eu confiar na intuição, você não me merece. Eu só não tô na solidão por causa do AR. Mas eu te vi ontem no baile, tu tava tão sexy. Eu te miro desde as antigas, desde 2007. Te admiro, mas tu nem pega a visão, mas tu nem percebe. Eu não vou te maltratar não, eu não vou ferir seu sentimento. Ou tu prefere que eu deixo cair no esquecimento. Ou tu prefere que eu deixo fluir da tempo ao tempo. Porque eu vivo essa vida louca, esse é seu melhor argumento. Esse é o coração partido. Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo. Nocautear esse sentimento bandido. Tô no plantão de acatrovão, eu e os amigos. Amigo, esse é o coração partido. Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo. Nocautear esse sentimento bandido. Tô no plantão de acatrovão, eu e os amigos. Vai se exibindo assim pra mim, que tu sabe qual é o final. Ou na sua casa ou no motel, ou na minha casa ou no carro. Só não deixa o coração quebrado. Faz uma cota que tá em reparo. Os tragos de remédio ao meu pecado. Falo que eu sempre volto e falo. Então quer recaída no meio da madrugada, essa pilhada. Quer que eu bate que xingo de pilhada. Quer ser minha, só minha, safada, santinha. Ela tem preferência, mas hoje não dá amor. Agora o plantão trocou e eu tô defendendo com os cria real. Forte, sincero e leal. Não dá pra te atender, mas tô na moral. Só tenta me entender que sou pontual. Mas volto pra te entreter, pra satisfazer o nosso desejo carnal. Ela joga no set, joga na noite. Mano, fala alguma coisa que impede. Se tu quer levar meu coração, porque você não pede. Se eu confiar na intuição, você não me merece. Eu só não tô na solidão por causa do AR. Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo. Nocautear esse sentimento bandido. Tô no plantão de acatrovão, eu e os amigos. Amigo, esse é o coração partido. Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo. Nocautear esse sentimento bandido. Tô no plantão de acatrovão, eu e os amigos. Tô na função, cê tem noção com o perigo. Vai, Black. Uau. Desce lá.